Pode ir, então? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tomar como pretexto alguns acontecimentos da semana para voltar a certas questões que eu tratei na apostila Problemas de Método nas Ciências Sociais, ou Ciências Humanas. Eu troquei esse título várias vezes. Porque o que se observa em todo o debate público nacional é assim, é um despreparo assim, deprimente para analisar qualquer questão que seja. Quer dizer, sempre as pessoas analisam a partir de certas crenças comuns, de certos chavões que estão impregnados, e os chavões funcionam então como premissas dos raciocínios. Eu, essa semana, publiquei esse artigo Chavões da Realidade, dando assim uma ideia muito vaga e muito geral de um problema que mereceria ser estudado com mais profundidade, que é esse problema da linguagem dos debates públicos no Brasil, que já alcançou o nível assim, da calamidade, assim, da inépcia total, onde praticamente você não ouve uma opinião sensata, uma análise séria sobre o que quer que seja. Você só vê mesmo slogans, chavões, lugares comuns, e os problemas aí da nação vão se avolumando, se tornando cada vez mais complicados, e as cabeças humanas cada vez mais incapazes de dizer qualquer coisa sensata. Então há evidentemente uma desproporção entre as dificuldades e as capacidades. Quer dizer, quando suas dificuldades ultrapassam as capacidades, quer dizer que você está perdido, você está liquidado. Isso já está acontecendo no Brasil, vai fazer, eu acho que para mais de 10 anos, mas a coisa se agrava de ano em ano, né? Então, vamos dizer o seguinte, eu coloquei isso na apostila, mas me parece que em toda observação da sociedade existe uma certa analogia com o problema das artes plásticas, o problema do desenho. É absolutamente impossível você desenhar qualquer coisa se você não tiver uma noção da distância entre você e o objeto que você está desenhando. Quando um artista pega um lápis e começa a medir, né, as proporções do objeto que ele pretende desenhar, ele está, obviamente, levando em conta a sua própria distância. É essa distância que vai determinar a proporção do objeto no quadro. Sem isso, não é possível nada. Então, a lição número 1 das ciências sociais é o seguinte: se você não sabe analisar qual a sua posição na sociedade, né, qual é a sua classe social, quais são os seus grupos de referência, a que interesses você está vinculado, em nome de quem você está falando, se você não sabe fazer isso, então você não sabe fazer nada. É melhor você não dar palpite sobre coisa nenhuma, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. E acontece que no Brasil você não tem, de fato, você não tem opinadores e analistas independentes, não tem nenhum, essa que é a verdade. Você somando tudo, sempre alguém está falando em nome de algum grupo e não tem consciência de qual é esse grupo e de qual é o peso que os interesses do grupo exercem sobre aquilo que ele está dizendo, sobre a visão que ele tem dos acontecimentos. Então nós estamos assim numa coisa de pré-primário. É que nem aquele negócio do experiência do Beira-Pena na Universidade de Brasília, que ele perguntou para os alunos dele: que classe social você pertence? Isso num curso de ciência política. Ninguém sabia. Quer dizer, já era terceiro, quarto ano de ciência política, os caras ainda não sabiam a que classe social pertencia. Então, isso é o fim da picada. Quer dizer, não se pode ver a tolerância do público leitor e ouvinte brasileiro com essas coisas. Já passou do paternal e do maternal, você está entendendo? Nós já estamos sendo, assim, enfermeiros e babás de pseudo-intelectuais, né? E, em geral, o público, já sei que o público está mais despreparado ainda, mas mesmo as pessoas preparadas, elas têm perante esse pessoal, sobretudo analistas de mídia, opinadores de mídia, uma atitude de uma subserviência e de um respeito absolutamente indevido. Eu agora mesmo estava vendo a entrevista que esse Mário Sérgio Conte fez com o João Dionísio Amoedo, fundador do Partido Novo, em que o repórter já entra como fiscal. Você está aqui no Brasil, já tem partidos políticos demais, por que você fundou? Bom, eu pessoalmente não tenho nada a ver com o Partido Novo, não sou adepto nem inimigo do Partido Novo, mas Eu sei que se me fizesse a mim essa pergunta, eu fosse fundador do partido, se começasse uma entrevista assim, eu diria, por quê? Agora você é o censor do número de partidos? Abrir partidos é um direito fundamental da democracia e você não tem nada a ver com isso, nós abrimos quanto partido quiser e você vai lamber sabão. Essa resposta tinha que ser esta. Mas o homem, o entrevistador, assume aquela pose de examinador num teste, né? Como se o outro fosse um aluninho. E o Amoedo, que não tem experiência disso, quer dizer, o homem é fundador do partido, mas a experiência política dele é zero, provavelmente a cultura política também é zero, aí ficou, ah, eu sei que tem muitos partidos, etc., mas isso é sintoma de uma outra coisa, como nhenhenhé. Quer dizer, não sabe botar as pessoas no seu devido nível, né? E sem isso, realmente não é possível. Quer dizer, se você aceita essas pessoas absolutamente desqualificadas como juízes de tudo que se passa na nação, então o país está perdido mesmo. Então, esta semana, inclusive, começou a circular aí um... Quer dizer, meses depois de eu publicar aquele artigo Comunismo dos Imbecis, onde eu já expliquei tudo que é, vamos dizer, premissas básicas de uma discussão a esse respeito, sem contar aquele artigo Estudar Antes de Falar, em que eu dou a bibliografia inteira do que você precisa estudar para abrir a boca sobre o comunismo. Quer dizer, não adianta você dar tudo mastigado. Quando você der a bibliografia inteira, o fato é o seguinte, os caras não vão ler. Pô. Esse país está cheio de professor universitário, de generais, de oficiais de Estado-Maior, de deputados, de senadores, que não entendem absolutamente nada do que estão falando. E nós continuamos a respeitá-los. Ora, uma coisa assim, é o indivíduo ser respeitado por aquilo que ele é, por aquilo que ele fez. Outra coisa é por um cargo que ele ocupa. Então, neste caso, o respeito é meramente simbólico. O respeito é o cargo e não a pessoa. Só que o respeito devido ao cargo se transfere à pessoa, porque o cargo sozinho não fala, não age. Tá certo? Então, todo mundo vira excelência, todo mundo vira seu doutor, e a conversa vai virando cada vez mais uma palhaçada inadmissível, porca, nojenta, criminosa. Esse aqui é o ponto. Não há discussão séria sobre o que quer que seja nesse país. Então, o pessoal fala, nós precisamos boicotar as forças, boicotar as universidades, boicotar isso, agora falam boicotar as forças armadas, falam, nós temos que boicotar toda a elite dominante no país, porque a elite dominante tem o apoio de 1%, tem 99% contra, e o número de pessoas que estão dispostas a fazer tudo para que 1% continue dominando 99% é muito grande. E aqueles mesmo que se opõem ao estado de coisas, às vezes não entendem direito. Né? Por exemplo, quando o pessoal começou a clamar por intervenção militar, a primeira coisa que eu disse é o seguinte, olha, eu perdi contato com os militares do Brasil, vai fazer 10 anos, eu não sei como está a cabeça deles agora. Eu posso analisar até o ponto em que eu observei. E, vamos dizer, num dos últimos contatos que eu tive com o então presidente do Clube Militar do Rio de Janeiro, o general Ibiapina, o que ele estava querendo, ele estava ansioso por um acordo com o pessoal do jornal A Hora do Povo. Ao mesmo tempo, tinha o general Meira Matos, presidindo um grupo de intelectuais, entre aspas, do Exército, que analisava as coisas de uma perspectiva nacionalista, essencialmente o nacionalismo reduzido a anti-americanismo. O nacionalismo brasileiro é uma das coisas mais estranhas do mundo, é um fenômeno único e singular, porque é o nacionalismo geográfico. Né? Então, quando você começa com esse negócio, ah, eu sou nacionalista, você já sabe que é um bocó de mola. Entendeu? O nacionalismo, no mundo inteiro, é o efeito de uma identidade histórica causada pela memória dos feitos em comum, como, por exemplo, a Guerra da Independência, a Guerra Civil aqui nos Estados Unidos, a Magna Carta na Inglaterra, a Revolução Francesa ou a Monarquia Francesa na França, assim por diante. Quer dizer, existe uma memória histórica que funda este sentimento de pertencermos a uma identidade histórica que continua existindo. No Brasil não tem nada disso. Se você fala dos heróis nacionais, os caras não sabem. Ninguém sabe quem foi. Mas, no máximo, tem uma informação assim, de verbete e dicionário. Mas só para comparar, você vira o número de edições que existem dos escritos de Thomas Jefferson aqui nos Estados Unidos e as edições que existem do Zé Bonifácio de Andrade Silva no Brasil. Havia só uma edição feita pela Prefeitura de Santos, caríssima, inacessível. Depois a Top Book soltou mais um pouquinho, mas ninguém leu isso aí. Ou seja, o que pensava o fundador do país? Ninguém se interessa saber o que ele pensava, meu Deus do céu. Então, que identidade histórica você pode ter e o que nacionalismo você pode ter? Sobra o nacionalismo geográfico, as nossas riquezas, o nosso petróleo, né? Confirmando aquilo que dizia Hegel, que a América Latina não tinha histórias, havia geografia. Então, o nacionalismo geográfico é a coisa mais deprimente e mais autoaviltante que pode haver. Porque a identidade do povo não está no território que ele ocupa, tá certo? Mas naquilo que ele fez com o território. Então, o simples fato de nós dizer, nós temos não sei quantas riquezas minerais, sim, o que fizemos com ela? Né? Perdemos tudo, jogamos pela janela, né? E o resto não exploramos, nós permitimos que entre qualquer um e faça contrabando. Então, a própria riqueza mineral é uma vergonha nacional, não um motivo de orgulho nacional. Quanto a essa, vamos dizer, esta apologia da paisagem brasileira, é absolutamente ridículo para quem quer que tenha viajado um pouco. Se você olhar a selva amazônica, é um negócio monstruoso, feio, atemorizante, onde ninguém pode viver. Tanto que ninguém vive, o pessoal se agrupa em certos pontos e nem entra no mato. Se você vê a floresta da Europa, dos Estados Unidos, você vê a diferença que existe. Você fala, se é para você ter um orgulho estético da paisagem, os americanos teriam que ter muito mais, mas eles nem pensam nisso. A identidade americana pouco tem a ver com a paisagem, é a identidade histórica, como é normal em todos os povos. Então, quando ele se conversa no nacionalismo, você já sabe que vem besteira. Então, o nacionalismo se baseia em duas coisas: nacionalismo geográfico e complexo de inferioridade anti-americano e do bocó. Isso é tudo o nosso nacionalismo. Então, naquela época, já tinha esse grupo nacionalista, né, preocupadíssimo com a possibilidade dos marines invadirem a Amazônia e tal. É uma história idiota, absolutamente idiota. Se você acompanha, por exemplo, nos últimos 30 anos, né, a política americana com relação à América Latina e com o Brasil em especial, você vê que essa política é baseada na total ausência. Você não tem mais nem aquilo que se chama diplomacia pública. O que é diplomacia pública? É quando alguém fala mal do seu país, o seu embaixador aparece em público defendendo o país. Nem isto tem mais, né? Então, o que você vê é um recuo da presença americana há mais de 30 anos. Um recuo em diferença que abre espaço para fenômenos como o Foro de São Paulo, para fenômenos como o crescimento das Farc, etc., esse crescimento do narcotráfico. Então, nem isso os americanos estão interferindo. Sabendo a quantidade enorme de drogas que vem da América Latina para os Estados Unidos, nem isto o governo americano está tentando parar. Então, por que está preocupado com a invasão de marines na Amazônia? Essa era a ideia dos caras. Ao mesmo tempo, havia um grupo, Sebres, onde a proposta era o seguinte: nós, militares, temos que nos juntar com a esquerda contra os tucanos. Essa era a conversa, né? Assim, expresso, nós temos que fazer um bloco de oposição ao governo FHC, nós, os comunistas, petistas, etc., etc. Isso era até por do certo. O que acontecia na Escola Superior de Guerra? A Escola Superior de Guerra, naquele ponto, já tinha virado um centro de doutrinação comunista, evidentemente. Chegaram até a cogitar o Márcio Moreira Alves para ser o reitor civil, né? E eu mesmo nunca entrei lá, né? Uma vez ele me convidou para ir lá conhecer o prédio. Eu falei, que vantagem tem o seu prédio? Grande porcaria o seu prédio. Você quer que eu vá lá para falar alguma coisa? Daí eu posso até ir, onde me convido para falar, eu vou, mas é para visitar o prédio, você está besta. Né? Era isso que estava acontecendo nos militares. Por outro lado, eu sabia já muito antes que as organizações de esquerda, elas têm um trabalho de muitas décadas de penetração na alta oficialidade. Esse trabalho foi coordenado durante muito tempo pelo nosso já velho conhecido Quartinho de Moraes, autor de um livro em 3 volumes chamado A Esquerda Militar no Brasil. Quer dizer, você tem gente preparada, gente que conhece o meio militar, gente que estudou, etc. E planejando os meios de entrar lá. Eu digo, se você pegar um militar mais inteligente que eu conheço, qualquer comunista bobo faz ele de trouxa. Essa que é a dura realidade, né? Se você não avisar os caras do que está acontecendo, eles não se tocam. E quando você avisa, eles continuam não se tocando. Por quê? Porque são burros demais. Essa que é a verdade. Os oficiais brasileiros são, tirando alguns, evidentemente, que eu conheci, por exemplo, na Escola de Comando do Estado-Maior, em geral são pessoas despreparadas. E quando são pessoas intelectualmente preparadas, são pessoas sem traquejo social. O que é um milico? É um negro que vive no quartel, na academia, no clube militar, e não vai mais a lugar nenhum. Então, quer dizer que a vida social para ele é vida social da comunidade, da corporação. Fora disso, ele não sabe nada, é um caipira total. Então, você imagina, quando um general, por exemplo, é convidado para dar entrevista no Globo, ele vai lá tremendo de medo, porque ele vai ser julgado pelas celebridades, pelo beautiful people, e Milico não tem traquejo para isso. Né? Um dos poucos que tinha um pouco, o general Leônidas tinha um pouquinho, porque ele sempre teve uma vida social mais que os outros, e era criticado por isso. O apelido dele no exército era o Sabonetão, porque era um sujeito que sabia falar, sabia se explicar, não se apertava. Então você vê os outros, então, todo aquele pessoal tímido, vendo o homem com aquela desenvoltura toda, ficava com inveja, chamava Sabonetão. Então significa o seguinte: os militares brasileiros não estão preparados para entender o que se passa, não, para entender a ação dos comunistas dentro das próprias Forças Armadas. Esta é a situação. Agora, com esta cerimônia que houve de recepção ao novo ministro da Defesa, seu Aldo Rebelo, que é um membro, aqui como antecessor, Jacques Wagner, é um membro do Foro de São Paulo. Então, inclusive que os três comandantes das Forças Armadas não se conformaram em dar um show de puxa-saquismo monumental, mas disseram uma coisa importante: nós comungamos os mesmos ideais em matéria de defesa. Quer dizer, os ideais das Forças Armadas são os ideais do Foro de São Paulo. Foi isso que eles disseram. Né? Agora, qual é a desculpa que aparece para isso? A desculpa é a mesma de sempre: o Foro de São Paulo não existe, o Foro de São Paulo é irrelevante. Ou seja, você se faz de superior a uma entidade no mesmo instante que você está se submetendo a ela. Quer dizer, baixa a cabeça, lambe o pé do seu senhor e diz: ah, ele não apita nada, ele não é de nada, nós aqui estamos preparados. Toda essa conversa boba de novo. Tem um coronel chamado Maretti, que eu acho que é Wesley Maretti, se é a mesma pessoa que eu estou pensando, e publicou essa semana um texto onde eu vou ler um pedaço aqui para vocês. Eu tenho dificuldade para entender o que seria a ameaça comunista na atualidade. Comunismo é a maneira de conduzir o processo produtivo, eliminando a propriedade privada dos meios de produção. Expurga-se a figura do capitalista, que possui os meios de produção, e coletiva-se. Em vez de coletiviza-se, eles querem coletiva-se a forma de produção, ou seja, não mais existe a possibilidade de alguém ser empregado de alguém. O que é inteiramente absurdo, porque eu sei empregar do governo. A frase está errada. No mundo atual, a ideologia comunista como marco para o Estado é algo tão surreal como a possibilidade de recebermos a visita de marcianos. Então, começa por aí. Não adianta você explicar que, ao longo da sua história, só raramente o comunismo, os partidos comunistas, entraram numa disputa política com um objetivo explícito de coletivizar o meio de produção. Vocês podem procurar, por exemplo, pega a história do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes. Veja quantas vezes candidatos comunistas apareceram em público, oradores comunistas, dizendo: nós vamos coletivizar os meios de produção. Praticamente nunca. Os objetivos eram sempre outros. É o nacionalismo, é o anti-imperialismo, é a defesa da burguesia nacional, a defesa do capital nacional. Isso foi a história do PCB durante 50 anos. Então, essa é a melhor coisa: o PCB não é comunista, porque ele não está pregando a coletivização dos meios de produção. Mas da onde esse coronel e outros tantos iguais a ele? Porque isso aqui é o típico do imbecil coletivo, onde todos falam a mesma coisa, todos pensam igualzinho. Da onde que ele tirou isso? O método dele consiste no seguinte: consiste em pegar uma definição nominal que ele encontrou no dicionário e, dessa definição nominal, tirar conclusões factuais. Ora, tirar conclusões factuais de uma definição nominal é um método que nem crianças podem seguir. E, no entanto, está aqui um coronel, que a lei de coronel é formada em ciência política. Isso é ciência política no Brasil. Quer dizer, é uma discussão que está abaixo de primária. O importante não é o conteúdo que ele está dizendo, o importante é a demonstração de ignorância total. Porque no Brasil, o problema do Brasil, de fato, não é o comunismo, não é nem a roubalheira, o problema é a inépcia geral, meu Deus do céu. Isso já chegou no nível do calamitoso. Quando você reconhece que 50% dos formandos das universidades são analfabetos funcionais, né, isso quer dizer que 50% dos formados também são. E os professores que os treinaram são os criadores dessa situação. Portanto, provavelmente, ou eles estão imbecilizando esse cara propositadamente, ou eles também são analfabetos funcionais. Eu digo, como é que é possível que nessa situação os títulos universitários continuem significando alguma coisa? Hã? Isso o sujeito apresenta um, eu sou doutor não sei do que, pela faculdade não sei das quantas. Em 50% dos casos isso é um atestado de que ele é analfabeto funcional e nada mais. E a gente vê isso acontecendo e não aparece sequer um debate sobre a função das universidades. Quer dizer, as universidades estão servindo para suas finalidades nominais? Será que este critério de seleção que nós estamos usando para promover as pessoas funciona? Será que não tem algo errado nisso aí? Não, essa questão não se discute. Quer dizer, mas é claro que não se discute, porque os ignorantes não vão discutir o problema da ignorância. Porque, sobretudo, o sujeito é ignorante demais para saber que é ignorante. Então, o que a gente continua vendo é esse teatrinho absolutamente miserável, tá certo? Onde pessoas semi-analfabetas, de mentalidade subprimária, subginasiana, como esse coronel, vêm e pontificam, tá certo? Então, eu já escrevi 500 artigos sobre isso, dizendo, olha, estatização dos meios de produção é uma bandeira ideal lançada pelos comunistas para ser realizada, segundo Karl Marx, ao longo de décadas ou séculos. Como é que Karl Marx propõe chegar a isso, a estatização do meio de produção? Por um meio progressivo através do imposto de renda crescente. É isso que ele diz. Quanto tempo levaria isso? Ele mesmo diz, séculos. Portanto, um objetivo a ser alcançado ao longo de séculos não é a bandeira pela qual se luta, vamos dizer, se luta no conflito político presente. Então você vê aqui, até mesmo a União Soviética, as instruções dadas pela União Soviética aos partidos comunistas do mundo inteiro nunca disseram para eles pregar a coletivização dos meios de produção. Ao contrário, você vai pegar qual é o ponto que é mais decisivo no momento para o aumento do poder do Partido Comunista e você vai se bater por este ponto. Então, por exemplo, você viu na época da Guerra do Vietnã, os comunistas evidentemente coordenaram toda a campanha contra a Guerra do Vietnã, contra a participação americana na guerra, e isto foi a bandeira durante anos. Ninguém ia falar de estatização dos meios de produção, meu Deus do céu, né? Então, este camarada, tudo que ele sabe do comunismo é o que ele leu num dicionário. Ele vê a definição nominal, vê que aquilo não acontece na realidade, ele diz, então não existe. Ora, como é que se estuda um movimento político? Não pode ser pela definição nominal de um ideal utópico que ele se propõe a alcançar ao longo de séculos. Não é isso? Então, você vê, isso aí é a mesma coisa que você pensar o cristianismo só em termos do juízo final. Nós não sabemos quando será o juízo final, não sabemos quem vai ser condenado, quem vai ser eleito, não sabemos absolutamente nada. Então, a vida cristã não consiste em você pensar no juízo final. Tem muitas coisas para você pensar antes. Não é isso? Um movimento político tem que se estudar não a partir dos seus ideais últimos e nem do seu discurso ideológico, porque discursos ideológicos mudam, é só você estudar um pouco. Você pega o livro do Kolakowski, né? Main Currents of Marxism. Você vai ver quantas correntes ideológicas existem dentro, só, não estou falando do movimento comunista, do movimento socialista da esquerda, só do marxismo, marxismo no sentido estrito. Correntes ideológicas são mais de 100 dentro do marxismo. Então, evidentemente, se for para você esperar uma definição ideológica, vai esperar sentado. Estuda-se a partir da ação real das suas organizações existentes. Quem está lá dentro, qual é o programa de ação, o que eles estão fazendo, quem que eles apoiam, quem que eles combatem, de onde vem o dinheiro, tá certo? E assim por diante. Então você tem que começar com um estudo concreto, real, das organizações existentes. Tá certo? O discurso pode mudar. Eu já citei aqui o caso do Ernesto Laclau, que diz que a propaganda revolucionária inventa a classe que ela representa. Você vê, quando chega a esse ponto, é a mesma coisa, você diz, olha, a ideologia não tem importância nenhuma. O que importa é, vamos dizer, a ação real das organizações e, portanto, a propaganda revolucionária. Então, a própria classe social que o partido diz representar é uma invenção, uma criação, né, da propaganda revolucionária. Então, é óbvio que você não vai querer entender a ação dessa organização pela propaganda. Tem alguma coisa atrás dela, alguma coisa muito mais fundamental. E, nesse sentido organizacional, você vê que nos últimos 60 ou 70 anos vem acontecendo um fenômeno absolutamente extraordinário. O primeiro é a progressiva dissolução de toda e qualquer ortodoxia marxista no movimento comunista. Isso já começa desde os anos 60, 70, você já começa a observar isso aí. Ou seja, o tempo em que a União Soviética editava as tábuas da lei e excomungava os heréticos, como os trotskistas, revisionistas, reformistas, etc., eu acho que esta fase acabou com o advento da guerra. Em 1939, isso já não existia. Isso é importante. Por quê? Porque naquela época Stalin estava entrando na política do Fronte Popular, onde ele esperava angariar o apoio de todas as democracias ocidentais para enfrentar a Alemanha. Então, evidentemente, ele não ia ficar propondo ideais que feriam os interesses das nações ocidentais. Então, a conversa, até a conversa de socialismo, sumiu. Falava-se de democracia, de paz, de liberdade, tá certo? E sobretudo, de antifascismo. Quer dizer, ao mesmo tempo que Stalin fomentava o crescimento do nazismo na Alemanha, né, fornecendo armas, assistência técnica e deixando o exército alemão treinar dentro do território soviético, que era proibido, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele fazia a campanha antifascista. Então, a identidade do movimento comunista naquela época chamava-se antifascismo e mais nada. Isso no mundo inteiro. Então, isso quer dizer que a ideia da ortodoxia, que é baixada por um comitê central onisapiente e que excomunga os heréticos, ela acabou antes de começar a guerra, meu Deus do céu. E ainda tem gente pensando nisso até hoje. Então, quer dizer, a gente ignora totalmente a história do comunismo, não tem a menor ideia do que seja. Você vê, quando Stalin instruiu o Partido Comunista Americano para que não tentasse organizar a militância proletária, mas que se aproximasse sobretudo dos ricos e do beautiful people, do show business, etc., etc., você vê a que distância você estava da ideia de uma ortodoxia comunista baseada na luta de classes e na estatização dos meios de produção. Então, olha, isto aqui é o mesmo erro que foi cometido Marco Antônio Villa, que é outro analfabeto. Ah, não tem estatização nos meios de produção, não tem comunismo. Eu digo, hã? Quer dizer, só porque não tem um determinado item no discurso dos caras, então as organizações não existem, as verbas não existem, as ações políticas não existem, as associações, compromissos e alianças não existem, não é isso? O boicote aos adversários não existe e, sobretudo, a conquista do poder não existe. Isso quer dizer que este órgão inexistente, que é o Foro de São Paulo, conseguiu, sem existir, ele conseguiu governar uma dúzia de países na América Latina. Enquanto os caras vinham com essa conversa de que não, isso não existe, isso não tem importância. É sempre essa conversa do senta com o leão é manso. Quer dizer, sim, o leão é manso, ele fica manso, sobretudo ele comer você, depois dele comer você. Está com a barriguinha cheia, ele fica manso. Então, e esta conversa aqui, isso se repete em tudo quanto é lugar. Aposto que em escola e comando do Estado Maior já teve 20 idiotas que falaram a mesma coisa, para tranquilizar os outros, né? E sem ter informações ao longo de todo esse tempo para saber acompanhar a penetração da esquerda nos meios militares, porque eu não tinha informação nenhuma, realmente eu não tinha esses 10 anos, a gente vê, pelos frutos conhecereis, quando se proclama abertamente a identidade de propósitos das Forças Armadas e do Foro de São Paulo. Porque será que precisa ser mais explícito do que isto? Será que alguém ainda vai ficar com complexo do piu-piu, síndrome do piu-piu, dizendo, será que eu vi um gatinho, será que eu não vi um gatinho, será que é, será que não é, será que você não está exagerando? É sempre a mesma conversa de sempre. Então, o que o Brasil vive hoje, vamos dizer, é uma fantasmagoria verbal em cima de uma tragédia. Tragédia que está acontecendo, que parece impossível de deter. E você pergunta, como é que um governo com 1% da população conseguiu sobreviver desde março, né? Sem que nada lhe acontecesse, absolutamente nada. E o pessoal ainda falando em impeachment da presidente, de como se a presidente, como se a pessoa da Dilma fosse responsável por tudo isso. Nós sabemos que a Dilma não apita nada, a Dilma é apenas o décimo dedo do Lula. O Lula continuou mandando durante esse tempo todo e agora está mandando mais do que nunca. A Dilma é apenas uma secretária dele. Então você eliminar a secretária para salvar o patrão é tido como salvação nacional. Né? E no meio disso, você não pense assim que esse besterol, essa ignorância vem da esquerda, não vem mais. Você pode culpar a esquerda pelo começo do processo. Mas acontece que este negócio do verbalismo, dos chavões, já se incorporou de tal modo na mente do brasileiro que ninguém mais sabe analisar uma situação, ainda quando os dados estão na sua cara, estão na sua frente. Né? Então, o problema da destruição da alta cultura no Brasil é o maior dos problemas, porque se você não tem, se o cérebro não funciona, o resto também não funciona. Já precisa ser muito inteligente para entender isso, né? Que se um sujeito é burro, pobre, doente, desempregado, bom, se ele não deixar de ser burro primeiro, ele vai continuar sendo todas essas coisas. Não adianta você querer resolver todo o problema para depois botar um pouco de inteligência nele. Esse é um pouco o conceito ornamental da inteligência, né? A inteligência é a cereja do bolo. Quer dizer, depois que você resolveu todos os problemas, você trata de ler uns livrinhos para se tornar inteligente. E pelo nível de leituras que as pessoas fazem, às vezes vão fazer essa leitura aos 50, 60 anos, né? Porque o sujeito aposentou, ele vai ler um pouquinho, né, para adornar a porca vida dele, né? Você vê como o nível é precário, né? Veja, o que esse sujeito diz aqui do Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é uma papagaiada para justificar governos populistas em que grupos políticos se apoderam do poder. E, sob a justificativa que precisa, conduzir um processo de distribuição da renda e igualdade política, locupletam-se no mais antigo esquema caudilhista. Bom, em primeiro lugar, ele faz isso para justificar que não tem problema nenhum o ministro da Defesa ser um comunista. Isso aí, ele mais adiante ele vai justificar isso aí. Então, quer dizer o seguinte: não precisamos nos preocupar com o Foro de São Paulo, porque eles não são comunistas, são apenas ladrões, é um bando de ladrões. Então, portanto, não tem perigo as Forças Armadas se submeterem ao comando de um bando de ladrões. Eles não são comunistas, que bom, eles vão só roubar. O cara diz isso, é isso que ele está dizendo, esse é o raciocínio dele, mas ele não percebe que esse é o raciocínio. Quer dizer, não há perigo para as Forças Armadas, porque nós estamos não só com o comando de comunistas, mas com o comando de ladrões. Como é que um sujeito que diz que é cientista político, econômico, etc., e fala, né, assim, sem a menor inibição, sem o menor senso de autocrítica, será que eu posso estar errado? Vamos examinar. Não, o cara fala com uma certeza e com uma empáfia monumental. É isso? Ele diz: qualquer pessoa. Ele diz: não são comunistas ou qualquer outra ista possível. São estelionatários do poder, querem se transformar em milionários e garantir uma vida plena de luxo. E, bom, eu expliquei já isso essa semana. Falei: existe um movimento comunista internacional que governa Cuba, governa Venezuela, governa China, etc, etc, etc. É um movimento poderosíssimo, hoje mais unificado e organizado do que nunca, e mais rico do que nunca. Este sistema, independentemente dos discursos ideológicos que variam de época para época e de lugar para lugar, tem uma unidade, tem uma estratégia unificada em escala mundial, não só latino-americana, e todo este movimento aceita o seu Lula, o seu Zé Dirceu, como seus dignos representantes. Se o Lula está fazendo tudo o que ele fez, foi só para se locupletar, sem beneficiar o movimento comunista muito mais, então ele enganou o movimento comunista mundial inteiro. Hã? E ele enganou todos os comunistas do mundo, e só o seu coronel Maretti, seu Marco Antônio Villa, seu Diogo Mainardi, só esses não se deixaram ludibriar pelo Lula. É possível uma coisa dessa? Então vocês estudem história e vejam o seguinte: qual o destino dos oportunistas no movimento comunista? São fuzilados, sempre foram. Ninguém jamais roubou um tostão do movimento comunista sem roubar milhões de tostões para o movimento comunista. Isso sempre foi assim. Quer dizer, é a pergunta que eu faço: será que o movimento que condenou à morte 100 milhões de pessoas vai poupar a vida de vigaristas chinfrins que o roubaram e humilharam perante o mundo inteiro? É concebível uma coisa dessa? É evidente que não. Eu lembrei até o caso do Willy Münzenberg, que era um gênio, que era um muito mais esperto que o Lula, que foi. Ele criou todo o sistema de propaganda comunista mundial. E alguém simplesmente disse, lançou a suspeita: ah, o Willy Münzenberg está roubando um pouco de dinheiro aí. Mataram o cara imediatamente, nem esperaram para ver se fez ou não fez. Vocês leem a história dos camaradas que foram grandes financistas, né, do movimento comunista, como Halleck ou Armand Hammer. Todos foram fidelíssimos aos interesses do movimento comunista. Cada vez que o Armand Hammer ganhava 10 dólares, o movimento comunista ganhava 1.000. E é por isso que ele enriqueceu. E sempre foi assim. Agora, de repente, aparece um cara de Garanhuns, um caipira de Garanhuns, engana o movimento comunista inteiro, pega todo o dinheiro para ele, e os caras comunistas continuam aplaudindo, dando prêmio, achando lindo. Mas como pode passar isso na cabeça de uma pessoa de mais de 10 anos de idade? Não pode passar. É? Então é Diogo Mainardi, Mário Sabino, Marco Antônio Villa, esse Coronel Maretti, todos que estão entrando nisso, são analfabetos em matéria de história do comunismo. Eles não sabem nada. Então, o que estão expressando é impressões, e às vezes é puro wishful thinking. Eles desejariam que fosse assim. E se fosse assim, seria tudo mais fácil, e estaria tudo da mais santa normalidade. E... mas se esse pessoal tem razão, então... por que que os diagnósticos deles, quando viram prognósticos, dão sempre errado? Tudo que diz que vai acontecer não acontece, acontece o contrário. É? Aposto que este que vos fala vem fazendo prognóstico acertado há 20 anos. É simples, eu sou um cientista político, eles não. Eu entendo disso, eles não. No Brasil não há mais cientistas políticos, só tem gente desse nível aqui. Isso é ciência política no Brasil, essa bobajada. Entendeu? Então, eu acho que a tolerância do público brasileiro com esse tipo de pessoa já foi longe demais. No tempo que eu escrevi o Imbecil Coletivo, eu defini o Imbecil Coletivo como um agrupamento de pessoas que não são pessoalmente imbecis, são pessoas de inteligência normal ou mesmo superior, que por um acordo ideológico tal, se imbecilizam umas às outras. Hoje em dia já não é mais assim, meu Deus do céu. O tempo do imbecil coletivo passou, gente. Agora são imbecis individuais mesmo, são pessoas ineptas. Pessoas que não precisam se imbecilizar, porque já veio imbecilizado do berço. Né? E são pessoas que não apenas são imbecis ineptas, mas eles não têm a capacidade de melhorar. Por quê? Porque já estão comprometidos, já têm um nome a zelar, já têm uma posição firmada, e já tem um discurso pronto, ele não vai poder mudar. Ele não vai poder amanhã depois dizer: ó, confesso que eu sou uma besta quadrada, não sei nada, até eu só chutei, né? Mas agora eu vou estudar direitinho. Né? E mesmo assim, quando o sujeito decide estudar, sabe o que ele faz? Ele entra numa faculdade. Ele tem 60 anos, ah, agora eu vou me aprimorar intelectualmente, entra numa faculdade para aprender com outro que é mais burro do que ele. Quer dizer, até quando nós vamos aguentar isso aí? Né? Quer dizer, parece assim, o país não tem problemas reais, nós temos espaço para que as pessoas brinquem de ideias, brinquem, joguem, façam jogos de palavras, né? Se agradem umas às outras com chavões e frases feitas. Tendo tempo para perder, todo tempo para perder do mundo. Podemos perder tempo indefinidamente no parlamento, na mídia, nas universidades. Tá certo? Nunca discutir um problema real conforme as pessoas o veem. Né? Então, olha, esse seria o teste. Você pega um sujeito qualquer que está falando em público, você pega esse Mário Sérgio Conte, se o Mário Sérgio Conte faça uma análise sociológica da sua pessoa, né? Da onde vem o seu dinheiro, né? O que que garante a sua sobrevida profissional, qual o seu grupo de referência, a quem o senhor deve favores, quem o senhor representa, né? É só fazer essas perguntas para ele, ele não vai poder responder, nem vai poder responder. Por isso que a resposta teria que ser: olha, a minha vida profissional inteira depende do grupo de referência esquerdista ao qual eu me filiei quando tinha 18 anos de idade e ao qual eu presto satisfação até hoje. Se eu fizer pipi fora do pinico, eles acabam com a minha carreira. Então eu continuo dizendo aquilo que eles gostam de ouvir. Essa seria a resposta, essa seria a análise sociológica correta. Né? E não há outro meio de você ascender na mídia brasileira. Tá certo? E vocês pensem bem, militares, que são pessoas sem muito traquejo social, pessoas tímidas, socialmente tímidas, todos que eu conheci são socialmente tímidos, com exceção do general Leônidas, né? Qual o impacto da mídia sobre essas pessoas? O impacto é terrível, terrível, totalmente atemorizante, paralisante, tá certo? E, por exemplo, eu já vi em várias organizações militares, né, eles treinando oficiais para se relacionar com a mídia. Não, nós precisamos ter uma melhor relação com a mídia. Eu digo, bom, a relação que vocês deviam ter com a mídia é processá-la toda vez que ela mente contra você. Você viu aquele caso do Caco Barcelo que eu contei? Um sujeito que denunciou que dois terroristas tidos como mortos no acidente foram, na realidade, assassinados dentro do quartel do exército e depois as Forças Armadas simularam o acidente. Caco Barcelo denunciou isso na Globo, fez uma semana de programa sobre isso, baseado no testemunho de um soldado. Eu contei que eu, quando ouvi a história, achei muito estranho e fui averiguar e descobri que aquele soldado, aquela testemunha, tinha desertado do exército 6 meses antes dos acontecimentos. Portanto, ele não podia ser testemunha de coisa nenhuma. Este mesmo sujeito, depois de denunciado isso, depois de explicado que era reportado do Caco Barcelo uma farsa, este mesmo sujeito foi convidado para repetir tudo na Comissão da Verdade, 10 anos depois. E o Caco Barcelo, graças a essa reportagem furada, ganhou 2 prêmios jornalísticos. Ora, nós estamos brincando, né? Quer dizer, jornalismo agora consiste em inventar historinha para embelezar o seu grupo de preferência? Até onde nós vamos tolerar isso aí? Né? Então, tem gente que reclama, mas é porque todas as reações são fracas. Eu nunca vi alguém entrar com uma queixa na delegacia do consumidor para dizer, olha, esse jornal está me enganando. Ele me promete uma coisa, mas ele não cumpre. Né? É fácil você juntar provas disso aí. Essa é a maior reportagem do Caco Barcelo. Né? É o caso de você dar uma queixa na delegacia do consumidor, não só contra o jornal, mas contra as entidades que o premiaram. Quer dizer, isso aí foi uma fraude, e eles estão premiando uma fraude, promovendo como se fosse jornalismo verdadeiro. E eu estou pagando para obter as notícias, estou obtendo a história da carochinha. Né? Agora, quando o Aldo Rebelo chama lá um homem da KGB para ser seu assessor, né, recebendo R$27 mil por mês, a notícia é a seguinte: é um ex-KGB. Ora, o chefe da KGB, Vladimir Putin, disse: não existe isso de ex-KGB. Nunca ninguém saiu da KGB. Nunca ninguém saiu do serviço secreto cubano ou do serviço secreto chinês. Só sai morto. Ou é uma falsa saída, quer dizer, você faz de conta que você rompeu para você ser um agente infiltrado em outro lugar. Para vocês terem ideia, vamos dizer, da penetração dessas organizações de esquerda, do poder que essas organizações de esquerda têm de montar um cenário fictício para enganar a população inteira, você vê, eu tenho aí um aluno, o Matheus Lacombe, que acabou de descobrir, com documentos e provas, que o movimento separatista do Sul, que é tido como assim, perigo fascista, etc., etc., é fundado por membros do Foro de São Paulo. Como? Exatamente como aqueles movimentos neonazistas que existiam na Alemanha Ocidental, todos montados por gente da KGB, para você criar um fantasma do fascismo e dizer, não, se você não vem com a gente, então você vai para o lado daqueles, e aí você vai ter o fascismo, a cegueira, o morticínio, porque o discurso de ódio, então, é ou o discurso de ódio nazista ou nós, é claro que todo mundo vai escolher nós. Né? Então, isso está assim, vai fazer, olha, muito tempo. Desde quando existe esse movimento separatista? Mais de 20 anos. E agora que aparece a informação. Porque ninguém se interessou por averiguar, mas o Matheus Lacombe foi lá e descobriu registro do cara, candidatura dele por partido pertencente ao Foro de São Paulo e assim por diante. Então o que é movimento separatista? É uma cortina de fumaça pseudo-nazista feita para enganar a trouxa. Como a KGB sempre fez no mundo. Você vê, quando caiu a União Soviética, onde foram parar os movimentos neonazistas na Alemanha? Eles sumiram. Né? Simplesmente acabou o dinheiro soviético, os caras pararam de fazer. Né? Então, Se você acha realmente que se um sujeito não sai pregando a estatização dos meios de produção, ele não é comunista, eu digo, o único comunista que eu vi na vida, então, foi o Betinho, porque o Betinho dizia, olha, eu estou nessas campanhas de caridade, mas não adianta nada, a solução é a estatização dos meios de produção. Foi o único que falou isso ao longo de 50 anos. Era suficientemente bobo, né, para falar uma coisa dessa. De fato, se você sai com a bandeira de estatização dos meios de produção, o seu apoio público vai diminuir muito. Agora, se você fala preservação das riquezas nacionais, defender o capital nacional, né? Você vê o Barbosa Lima Sobrinho, que sempre foi eleito pelos comunistas, sempre, a vida inteira dele, apoio, foi governador de Pernambuco, depois foi ministro. Qual era a conversa dele? Defesa do capital nacional. A vida inteira, né? Se você pega a produção da Editora Civilização Brasileira, que foi a maior editora comunista que já existiu no Brasil, quantos livros que eles publicaram falam de estatização dos meios de produção? Eu nunca vi nenhum. Claro que eles publicaram Karl Marx. Karl Marx fala de estatização dos meios de produção ao longo de séculos. Publicaram O Capital de Karl Marx, né? O resto é, assim, é nacionalismo, é democracia, é anti-imperialismo. É essa conversa. Então, o que esse cara está dizendo é o seguinte, olha, o movimento comunista nunca existiu, nem na União Soviética. Tá certo? Agora, essa entidade inexistente domina a China, domina Cuba, domina a Venezuela, domina a Argentina, domina tudo. Então, note bem, não é que eu estou divergindo deste coronel. Se o coronel Marete só me ouvindo, eu não estou divergindo das suas ideias. Eu estou dizendo que o senhor não tem a mais mínima capacidade para opinar sobre isso. Não é que o senhor está mal informado sobre isso aqui. Não, o senhor não sabe nada. Quer dizer, você tira, o homem que tira conclusões factuais de uma definição nominal, tá certo? Ele não tem o princípio básico do raciocínio lógico, nem isso tem. Então, você não está qualificado para ser professor num ginásio, nem numa escola primária. E está aí opinando com base na sua patente e nessa porcaria do seu, né, diploma. É o negócio do Francisco Raso. Tem diploma? Tem diploma. Então, veja, qualquer pessoa pode ser ministro da defesa, porque a capacidade dele influir efetivamente na condição das Forças Armadas é quase zero. Porque o decreto 8515 está em vigor. O ministro da defesa continua tendo na mão todos os instrumentos para ele tirar qualquer comandante, remover qualquer um de qualquer cargo, fazer o que ele quiser. O decreto não foi abolido. Houve simplesmente, vamos dizer, uma portaria que atenuou temporariamente, sem revogá-lo, alguns efeitos imediatos dele que provocaram algum mal-estar. Porque, é claro, você não pode dizer que o pessoal das Forças Armadas não tem nenhum orgulho profissional. Eles têm até demais. Então, eles farão tudo o que os comunistas quiserem, desde que seja respeitada a sua posição de general, de comandante, etc., etc. Não vai querer ser rebaixado. Quando são rebaixados, quando são postos a servir os comunistas, eles têm que inventar uma desculpa, como esses três inventaram agora. Há uma perfeita unidade de concepções entre nós e o senhor ministro, isso é, entre nós e o Força. Então, veja, na década de 90 eu fiz várias conferências no Clube Militar, na Escola de Comando de Estado Maior, na Escola de Guerra Naval, no Círculo Militar de Minas Gerais, Belo Horizonte, vários outros lugares. Sempre dizendo isso, olha, esse negócio de Ministério da Defesa é um instrumento para colocar as Forças Armadas a serviço do Foro de São Paulo. Ou seja, vocês vão acabar obedecendo algum emissário do Foro de São Paulo. Isso já aconteceu com o Jacques Wagner e agora mais ainda com o Aldo Rebelo. Quer dizer, mesmo quando a coisa acontece, quer dizer, o prognóstico se realiza literalmente, ainda tem gente querendo não ver. Eles, não é que eles querem não ver, eles não podem ver. Por quê? Essas pessoas não têm qualificação para analisar a sua própria posição na sociedade. Isso quer dizer que para eles é natural eles falarem não em nome do conhecimento que eles têm, porque não tem nenhum. É simplesmente em nome do grupo de referência, em nome dos protetores e amigos deles. Portanto, isto é o que se chama exatamente um discurso ideológico. Ora, se não existe por trás de você um grupo de interesses que você representa, que você defende, não há discurso ideológico. Ninguém pode fazer um discurso ideológico em defesa de si mesmo, né? Então, só existe discurso ideológico quando existe o grupo ao qual essa ideologia serve. Esse grupo pode ser um grupo político, religioso, profissional, como as Forças Armadas. É uma corporação. Então, a gente fala em nome da corporação. Ora, qualquer indivíduo que fale em defesa da sua corporação está advogando, evidentemente, em causa própria, e o seu discurso é eminentemente ideológico, ou seja, é apenas um vestido de ideias em torno de uma reputação, de um interesse, de uma coisa assim. Para você poder se livrar, né, da influência ideológica, a primeira coisa é não estar ligado a grupo algum. Essa é a condição que me parece básica, elementar. Então você não se filia a partido, você não vai sistematicamente falar bem de uns e contra outros, tá certo? A sua clave não é o a favor e contra, não é, jamais, é uma clave de análise da realidade, onde pode se seguir conclusões favoráveis ou desfavoráveis, mas sem que haja, vamos dizer, uma preferência prévia para um determinado grupo, né? Eu não consigo dizer qual grupo cujos interesses eu estou defendendo, porque eu, na verdade, estou falando mal de todo mundo, né? Então, a gente vê a área de descontentamento com a pessoa do Olavo de Carvalho vai desde o PCdoB, tá certo? Até o pessoal da São Pio X, católico ultramontano, evangélico, né? Militarista, generais, etc. Em todos esses lugares você encontra pessoas descontentes com o Olavo de Carvalho. Então, é claro que a objeção que eles têm a mim não é o reflexo de um grupo em disputa com outro. Eu não tenho grupo nenhum. Eu estou livre para falar o que eu quiser. Tá certo? E para você chegar a isso, você primeiro precisa fazer esta análise sociológica de si mesmo. Qual é o meu grupo de referência? De onde eu venho? De onde eu obtenho meu dinheiro? Quem são meus protetores, se é que os tenho? Né? E depois de você fazer isso, você vai ver que você está preso dentro de uma malha de interesse. Você não está livre para averiguar a verdade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que desmantelar essa malha. Você tem que desfazer a malha. Né? Para desfazer a malha, você vai ter que criar uma outra estrutura profissional mais independente, tá certo? A mais independente possível, tá certo? Independência total não existe, mas você pode se aproximar disso aí. E daí, desde uma posição que não corresponde, posição social que não corresponde a de nenhum grupo de interesse, você, aí você pode enxergar a constelação inteira dos grupos de interesse que estão em disputa e você dizer o que, que está acontecendo. Eu sei, por experiência própria e por ter estudado história, que a personalidade humana sozinha, ela tem às vezes mais força do que todos os grupos de interesse. Quando você lê a Divina Comédia, você vê o Dante ali jogando papas no inferno, reis no inferno, joga todo mundo no inferno. Dante inaugura a figura do intelectual independente. Quem estava por trás de Dante? Ninguém. É a força da personalidade que expressa uma verdade que ninguém pode negar, tá certo? E que fala por si. Essa força existe. Você, ao longo da história, toda hora você vê isso aparecer. Ah, isso aparece com Sócrates, aparece Dante Alighieri, aparece com um monte de personalidades ao longo da história. Só que isso não está ao alcance da imaginação do quê? Do imbecil coletivo e do imbecil individual, que só acredita na força do número. Acredita na força do número e na força do dinheiro, né? Então, por exemplo, as pessoas acham que podem derrotar você por esses meios. Ah, nós tiramos o emprego dele. Eu falei, desde quando precisa do seu emprego? É? Então, por exemplo, quando os caras me demitiram do Globo, com certeza falaram, ah, agora ele está acabado. Por quê? É? A partir daí eu comecei a ter uma audiência muito maior. Eu falei, o Globo me atrapalhava, na verdade. Claro que no começo, logo que eu cheguei da Romênia, aquele dinheiro foi bem-vindo. 3 meses depois eu não precisava mais deles. Então, e isso é normal. Um escritor tem de ser assim. Não precisa ser um escritor que tem uma influência política. Você pega o Paulo Coelho. De quem que o Paulo Coelho depende depois que ele começou a vender livro que nem um doido? Não depende mais de ninguém. Então, no começo, ele pode ter dependido um pouco, como todos nós, na juventude, sempre tem alguém que nos paternaliza e nos defende, que é ao qual você deve favores. Mas depois você se liberta disso, né? Então, você vê, o Jorge Amado. O Jorge Amado começou a carreira sob a proteção do Partido Comunista. Foi vendeu tanto livro que ele não precisava mais do partido. Daí começou a falar mal do partido, pô. Se livrou daquilo. Isso é normal de acontecer. Então, um escritor aos 68 anos de idade, ele já tem meios de difusão próprios. Os caras não sabem disso, eles nunca tentaram. Por quê? Eles não têm 3 leitores, esses caras. Eles não sabem o que é isso. Eles, para ter alguma popularidade, algum público, eles têm que se encostar numa organização, nas Forças Armadas, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, no partido não sei o quê. Senão eles não são nada. Então, quer dizer, o próprio fato do indivíduo ser o porta-voz de uma organização significa o seguinte: ele não pode ter objetividade nas suas análises jamais. Ele está preso. E o problema do Brasil é que não existe um número suficiente de intelectuais independentes e capazes para analisar e discutir as coisas. Isso não quer dizer que o sujeito não possa estar filiado a coisa nenhuma. Às vezes até pode, né? Então, por exemplo, eu conheci bem o Jacob Gorender, tinha maior apreciação por ele. E acho que ele escreveu talvez o melhor livro sobre a escravidão no Brasil, que é o Escravismo Colonial, onde ele simplesmente vai, vamos dizer, a contracorrente de toda a economia marxista mundial e diz: olha, a economia brasileira no período colonial não era nem capitalista, nem feudal, nem nada que vocês tenham conhecido. É um tipo sui generis de formação que ele mesmo chamou de escravidão colonial e descreve maravilhosamente, de tal maneira que você lê aquilo e fala: ora, isso é claro que é assim, né? Porque havia uma discussão dentro do Partido Comunista se a classe agrária brasileira, os proprietários de terra, eram senhores feudais ou capitalistas. Aqueles que achavam que eram senhores feudais tiravam daí uma conclusão de que era preciso fazer uma revolução capitalista. Ou seja, isso é o pessoal do PCB, o Luiz Carlos Prestes, Toledo e outros. É, então, não adianta você fazer uma revolução socialista num regime feudal. Então, precisamos primeiro fazer progredir o Brasil capitalista. Veja você a que distância estamos da conversa de estatização dos meios de produção. Nós temos que realizar a revolução burguesa, né? Isso era conversa do Partido Comunista do Brasil durante 50 anos, né? E daí apareceu uma outra ala, chefiada pelo Caio Prado Júnior, que dizia: não, esses proprietários rurais não são senhores feudais, são proprietários capitalistas. Portanto, o regime econômico brasileiro é capitalista e, portanto, nós temos que fazer uma revolução socialista. E daí surgem as guerrilhas em função das ideias idiotas desse Caio Prado Júnior. No meio disso aparece o Jacob Gorender e fala que é verdade. Ele fala: não é nenhuma coisa nem outra, isso não é nem feudal, nem capitalista, é um outro negócio que só existiu no Brasil. Você vê, a economia brasileira dependia 100% do escravismo, como a economia romana, né? A economia de Roma dependia inteiramente do trabalho escravo. O Brasil foi o maior comerciante de escravos do Ocidente. Não, ele não pode competir com os muçulmanos, fazer 10 vezes mais. Mas no Ocidente, o Brasil foi o país escravista por excelência. Tá certo? Então, bom, se é escravista, realmente não é nem feudal, porque o feudalismo não é escravista, e nem capitalista, o capitalismo também não é escravista, é um outro negócio. Então, eu li o livro Jacob Gorender, fiquei maravilhado quando o conheci, o compunha efusivamente. E, no entanto, ele é homem, ele tinha uma filiação partidária, mas a cabeça dele não estava presa naquilo. Ele é esse, eu acho que foi o último intelectual comunista que existiu no Brasil. Um intelectual por direito próprio, não intelectual honorário, né? Como esse seu Moretti, Maretti e outros, né? Joaquim de Moraes, são intelectuais honorários, intelectual do partido. E eu acho que ele nem pertencia mais ao partido nessa altura, o Gorender. Também, quando apareceu o caso do Caco Barcelos, quem foi que me ajudou a provar que aquilo era uma farsa? O Jacob Gorender, que no livro de memórias dele contava que aqueles dois terroristas, que o Caco Barcelos dizia terem sido assassinados a data tal, 3 meses depois estavam vivos participando de um assalto a banco. Isso quer dizer que mesmo dentro de organizações políticas pode haver pessoas que são independentes. Se você estudar a vida do Graciliano Ramos, né, aquela biografia do Denis de Moraes, o Graciliano Ramos, que foi feita inteiramente com material dos arquivos do Paulo Mercadante, que já tinha me contado tudo isso 10 anos antes, você vê que o Graciliano era um intelectual independente dentro do partido. Ele não tinha esse problema. Por quê? Ele era um homem sem ambição social. Isso é uma coisa notável. Ele sempre quis ser apenas um Zé Ninguém, a mesma pessoa que ele era no interior, né? Ele não tinha, não tem nenhuma vez que ele falou em nome do partido, nunca. Só falava em seu próprio nome. Às vezes ajudando o partido, às vezes atrapalhando. Então, isso é possível. O caso do Jorge Amado, que é uma independência tardia, mas que aconteceu, né? Então, mesmo pessoas que estão vinculadas à organização podem ter uma independência, mas essa tem que ser uma personalidade. E tem que ter o quê? Uma personalidade intelectual. Que aqueles que estudaram a questão das 12 camadas, a teoria das 12 camadas, vão entender que ter uma personalidade intelectual é uma coisa que vem depois da maturidade moral. Depois que você é um Spoldaios, um homem plenamente desenvolvido, aí aparece uma personalidade intelectual, não antes. E essas pessoas, evidentemente, se estão tão ansiosas para obter o apoio dos seus coleguinhas, é porque estão na camada 4, são carentes afetivos, querendo apoio de um grupo. E essas pessoas não deveriam ter o direito de dar opinião em público, né? Se dão opinião, pelo menos você tem o direito de não ouvi-la. Mas vem um nego assim, tem diploma? Tem, é cientista político, é coronel do exército, então vamos ouvi-lo. Então é tudo intelectual honorário. No Brasil também só tem intelectual honorário. Né? Eu às vezes penso assim, eu mesmo releio às vezes meus livros, minhas aulas, e falo assim, olha, quem na universidade brasileira ou nas forças armadas está qualificado para fazer uma análise estrutural da obra do Olavo de Carvalho? Lê esse negócio todo, vê quais são as linhas de força, os conceitos fundamentais, a ordem interna, etc, etc. Eu não digo para fazer uma análise crítica, mas fazer uma simples exposição estrutural, como eu fiz com a obra do Mário Ferreira na introdução à Sabedoria das Leis Eternas. A resposta é ninguém. Não tem. Então, assim, eu fiquei que nem o Mário Ferreira dos Santos. Eu sou um monstro que está pairando no céu, né? Inalcançável pela cultura brasileira. Eles não sabem do que nós estamos falando, não são capazes de saber. Pode achar ruim uma coisinha ou outra aqui, mas isso é só fofoca, não é uma crítica. Ele fala, eu nunca tive críticos, meu Deus do céu. Só tive os caras que fazem fofoca, né? Então, por exemplo, o Francisco Razo está léguas acima desse Coronel Marete. Não é isso? E o Francisco Razo, o que é? Apenas um ranheta. Né? Apenas um ranheta, invejosinho. Ele não passa disso. Quer dizer, ele reclama de uma coisa ou de outra. Né? Críticas desse tipo, né? A urso que o filho dele matou era um bebê de urso. Críticas desse tipo, né? Então, isso não são críticas, isso são fofocas. Não é isso? Então, vamos dizer, uma análise, uma simples descrição estrutural, os caras não podem fazer, quanto mais uma análise crítica. Se você não tem a descrição estrutural do pensamento do cara, não é possível fazer análise crítica, né? Se você não pegou, né? Para você entender a obra de um filósofo, você precisa ler inteira ou quase inteira, pelo menos ao ponto de você perceber quais são as linhas de força, os conceitos fundamentais. Eles não são capazes de fazer isso, então o que eles fazem? Tentam inventar filiações, quer dizer, me reduzir a alguma coisa que eles entendem. Por exemplo, dizer, ele é um neocon. Né? É de bom, escrevi um monte de coisa contra os neocons, não tem nada a ver com eles. Mas, para aquele idiota, é um consolo ele saber, ele poder dizer, não, ele é neocon, porque ele entende o que é um neocon. E o que é o Olavo de Carvalho não vai entender nunca. Né? Do mesmo modo, este cretino deste. Desse fulano que até pretende me dar lições sobre o exercício da profissão intelectual. Então ele disse, o Olavo de Carvalho, com todo o respeito que a sua idade merece, quer dizer, eu mereceria respeito por ter 68 anos, não por tudo que eu fiz, né? Quer dizer, essa insinuação de senilidade, falei, bom, tudo bem, né? A velhice é um privilégio, pelo menos me liberou de estar senil aos 40 anos como esse homem. Eu, pelo menos, se eu estiver senil agora, estou no meu direito. Já tenho direito à minha cota de Alzheimer. Né? Não alcancei ainda, mas alcançarei. Né? Mas o coronel já pegou isso aos 38, 40 anos. Né? O papel do intelectual... o intelectual não pode se arvorar no direito de estabelecer qual deve ser o procedimento de terceiros. Bom, eu me lembro de ter dado algumas sugestões, não para os militares, porque a questão da intervenção militar eu analisei sob ângulos contraditórios, vendo os prós e os contras, e nunca cheguei a uma conclusão. Às vezes, moralmente, eles são obrigados a fazer isso, mas na prática tem mais isso, tem mais aquilo. Então, posso dizer, as minhas opiniões sobre a intervenção militar são totalmente inconclusivas. Mesmo porque, para chegar a uma conclusão, eu precisaria ter a informação correta da penetração da esquerda nos meios militares, e eu não tinha. Agora tenho, graças ao seu... Obrigado, Renato Vilas Boas, o senhor me esclareceu. Né? Quer dizer, a penetração foi total, né? Daquela do macaquinho que chegou no cérebro, entendeu? Macaquinho elefante, né? Então, não tendo esse dado, eu falo, não posso chegar a uma conclusão. Então, analisei para um lado e para o outro. Daí aparece a pessoa que fala, não, ele deu opiniões contraditórias. Eu falei, sim, eu estou analisando os lados contraditórios da situação e não tenho a conclusão. Qual é o problema disso? É? Então, uns dizem que eu sou a favor da intervenção, outros dizem que eu sou contra, outros dizem que eu tenho opiniões contraditórias. E ninguém entendeu. Fala, não, o cara está analisando ainda e não chegou a uma conclusão. E não é obrigado a chegar a uma conclusão, por quê? Porque não tem os dados. Agora tem. Então, o papel do intelectual, especialmente do educador, é defender seus princípios, suas convicções, mas não querer impor determinado comportamento a terceiros. Como é que eu vou? Mil vezes eu escrevi, eu não sou nem a favor nem contra a intervenção militar, porque não me cabe ditar o comportamento político de terceiros. Eu sei o que eu devo fazer. Quer dizer, aonde que ele veio isso aqui? Está inventando coisas. Quer dizer, não tem base documental alguma, né? A não ser que ele pegue frases isoladas e se ele disse para a gente fazer isso. Um dia eu escrevi, se eu fosse um general da ativa, essa altura eu estava com os tanques na rua. Então eu estou analisando assim, pelo lado moral da coisa. Depois, no dia seguinte, ele falou, olha, o negócio da intervenção tem essa dificuldade, mais aquela, e é quase impossível. Né? Então eu analisei a coisa pelo lado moral e depois pelo lado estratégico e vi que é uma contradição. Né? Então, o fato de moralmente você ter a obrigação de fazer algo, não quer dizer que você deva fazer, por quê? Porque ad impossibilia nemo tenetur, ninguém é obrigado a fazer o impossível. Então, se eu digo que você tem uma obrigação moral, mas que a realidade da situação não lhe permite atender a sua obrigação, ela deixa de ser uma obrigação automaticamente. Né? E daí, depois de dizer isso aí, quer dizer, me atribui uma coisa que eu nunca falei, que ele está inventando. Daí ele me recomenda que a releitura de Max Weber, A Política com Vocação, e a educação com vocação, não existe educação com vocação, existe a ciência com vocação. Você nem o título do livro você sabe, você está citando, você nunca leu. Né? O que é essas duas conferências? Bom, são dois textos que, pelos quais eu tenho um grande entusiasmo aos 18 anos de idade, e que devem ainda parecer muito impressionantes para esse cretino. Né? Onde o Max Weber fala o que ele chama... contra o que ele chama de profecia acadêmica. Professores que ficam, né, criando linhas políticas, partidos políticos, etc. Coisa que eu nunca fiz na minha vida. Né? Ele está avisando, sobretudo, os social-democratas, né, que superlotavam as academias e que todos eles tinham lá um problema político. E está muito certo, mas isso quer dizer que você nunca pode dar um conselho? Você nunca pode participar nem mesmo de uma campanha pública qualquer? Será que foi isso que Max Weber quis dizer? Não pode ter sido, porque logo depois de escrever isso, ele, quando termina a Guerra de 14, ele lança uma campanha para a responsabilização judicial do Tsar e do alto comando alemão pela derrota na guerra. Ele inventou isso. E saía fazendo discurso. Ou seja, não é para inventar ideologias e programas políticos e partidos, etc., etc. Mas isso não quer dizer que perante uma questão pública séria você não possa se posicionar e dar conselhos, às vezes até mais do que um conselho. Eu acho que o conselho que o Max Weber deu foi errado, porque com base nesta inculpação do Kaiser e do alto comando alemão, os caras proclamaram a República e veio aquela porcaria da República de Weimar, uma coisa absolutamente frágil, indefesa, a República de Geleia, e os comunistas e nazistas fizeram uma festa lá dentro e acabaram com tudo. Então, não era um regime sólido, capaz de resistir ao impacto das ideologias de massa. E, mas o responsável pela criação disso foi o Max Weber, que também não era tão inteligente politicamente assim. É. Então, você vê, você vai julgar a qualificação do cientista político pelo mesmo critério de qual que seja qualquer ciência. A capacidade de prognosticar. Se você sabe como as coisas funcionam e você tem os dados na mão, você deve saber pelo menos qual é o próximo capítulo, o que vai acontecer em seguida. No Brasil não tem ninguém. É? Os caras não são capazes de ver, não é o que vai acontecer em seguida, não são capazes de ver o que já aconteceu. É? E sai aí dando palpite. Né? Ele deveria reler essas conferências do Max Weber e refletir melhor no papel que está exercendo atualmente. Outro dia teve uma senhora ligada ao movimento de impeachment, bicudista, que disse que eu deveria reler o Imbecil Coletivo, porque ele diz que os seus seguidores, né, são um nó imbecil coletivo, eles não pensam por si mesmos. Né? Eu disse, escuta, peraí, se você ler o imbecil coletivo se refere a intelectuais, não é a massa de estudantes. Eu não estou reclamando ali com a massa de estudantes porque todo mundo pensa igual. É normal uma massa de estudantes pensar tudo igual. Ninguém aos 18 anos tem uma independência intelectual, ninguém tem. É? Eu estou falando de intelectuais, como a senhora, por exemplo. É? Então, quer dizer, a mulher me recomenda um livro que ela não leu, se leu, não entendeu. Ela acha que onde quer que existam pessoas repetindo a mesma opinião, há um fenômeno de imbecil coletivo. Fala, você está exigindo o impossível. Você está exigindo que milhões de pessoas, toda a população brasileira, seja uma pléiade de gênios intelectuais independentes. E você não faz ser imbecil coletivo. Fala, não, minha filha. Quem tem a obrigação de ser intelectual independente são aqueles que são intelectuais de profissão. Hã? Então, quer dizer, esse pessoal não sabe ler, meu Deus do céu. Hã? E daí saem, evidentemente, essas. Sobretudo esse emocionalismo barato de bater no peito e dizer estamos preparados, né? Sai todo o conjunto de slogans e chavões da esquerda também, ou seja, seja na esquerda, seja na direita, você só vê imbecilidade hoje e pessoas absolutamente desqualificadas, né? Então esse, por exemplo, esse seu João Dionísio Amoedo, que foi lá no programa do Mário Sérgio Conte, eu não acho ele uma pessoa qualificada para chefiar um partido. Mas acho que é um homem honesto, um homem sincero. Estava na cara que ele estava tentando ser sincero e o Mário Sérgio Conde estava maliciando tudo. Tá certo? Então você é contra ou a favor do Partido Novo? Nem contra, nem favor. Pô. Hã? Que sentido faz você contra ou a favor da existência de um partido? Eu mesmo acabei de dizer, abrir partidos é um direito elementar numa democracia. Abram quantos quiserem. Eu recomendava antigamente, falar, olha, o problema no Brasil não é que tem muito partido, o problema é a dificuldade de registrar um partido, de modo que o governo controla quem pode e quem não pode, né? Isso é que está errado. De registrar um partido deveria ser simples. Você faz um registro em cartório, está aberto o partido, não precisa de autorização de mais ninguém. Isso deveria ser o certo. E daí teria 400 partidos, então não tem importância. Aqui tem, aqui nos Estados Unidos você pensa que já tem dois partidos, né? A pessoa não sabe nada, pô. Então eles pensam assim. Também na Inglaterra você tem dois partidos. Né? Eu digo, tá bom, só tem dois partidos, tem o trabalhista e o conservador. Que partido que elegeu? O Gladstone. Né? Terceiro partido, liberal. Assim como tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto. Tem quantos partidos for necessário. Eu, em vista da dificuldade de abrir um partido no Brasil, eu recomendava a jovens militantes interessados em abrir um partido que não o fizessem. Que ao contrário, entrassem num partido já existente e o reformassem por dentro. Que é uma coisa muito mais fácil do que abrir um partido que precisa de 50 milhões de assinaturas. Eu vi aquele pessoal do Partido Federalista coletando assinatura ao longo de 453 anos e não conseguiram abrir o raio do partido até agora. Né? Eu falo, para que passar por toda essa humilhação? Você entra num partido qualquer, pode ser um partido comunista. É? E entra lá, vira tudo, derruba os chefes, muda o programa e pronto, você está lá com o seu partido. Quer um partido conservador? Faz assim. Né? Quantas vezes os partidos já não mudaram de programa? Né? Aqui, nos Estados Unidos, no século XIX, o Partido Republicano era a esquerda e o Democrata era a direita. Então mudou. Mudou por quê? Entrou outras pessoas lá, entraram outras pessoas, viraram tudo de cabeça para baixo. Então, eu às vezes dou esses conselhos, que é a obrigação minha, eu estou aqui, eu mesmo escrevi, não estou aqui para liderar coisa nenhuma, nem para dar diretrizes para ninguém, mas no máximo para sugerir e aconselhar. Né? Daí vem este idiota, este fofoqueiro, tá certo? Fofoqueiro de cortiço, inventar a ideia de me dar conselho de que eu deveria ler o Max Weber. Eu falei, eu li o Max Weber quando eu tinha 18 anos, meu filho. Você acabou de ler agora, você não sabe nem o título da coisa que você leu. Então, não é educação com vocação, é ciência com vocação e política com vocação. E eu acho que é o único texto do Max Weber que todo mundo leu no Congresso Nacional. Todo mundo cita isso aí. Por quê? Quem botou isso em circulação no Brasil foi Fernando Henrique Cardoso. Ele falou, daí todo mundo foi lá ler um pouquinho. Eu digo, tá bom, meu filho, mas agora vai ler Economia e Sociedade. Né? Vai ler os textos de metodologia do Max Weber, que são maravilha. Vai ler o Peso Pesado, não essa coisinha que foi feita para divulgação. Livrinho de estamania. Um ensaio tem, um tem 20 páginas, outro tem 30 no máximo. Isso é tudo que os caras leram. E ficam aí arrotando isso até hoje. Quer dizer, até quando nós vamos aceitar esses palhaços fazendo papel de intelectuais? Se você não está qualificado para o exercício da profissão intelectual, no qual o primeiro requisito, como eu já disse, é fazer análise sociológica de si mesmo. Você não precisa fazer isso se você for ser matemático, físico, químico, médico, não precisa. Mas se você vai entrar na área de sociologia, de ciências humanas, de filosofia, essa é a primeira obrigação. Desde onde eu estou olhando a situação? E quais são os fatores de distorção, de deformação da imagem que pesam sobre mim, sobre a minha inteligência, não sobre a do vizinho? Eu saber a do vizinho, eu preciso saber a minha primeiro, senão não tem outro ponto de comparação. Então, depois que eu me afastei do pessoal comunista, que eu tinha o quê? Acho que 21 anos, uma coisa assim, 20, 21, eu passei anos examinando o peso desse grupo social na minha visão das coisas. 20 anos. Faz uma verdadeira psicanálise. Por quê? Porque eu queria, como pessoal dizer, ter opinião própria. Você acha que é fácil ter opinião própria? Você acha que é uma obrigação ter opinião própria? Não, ter obrigação própria é uma felicidade que você consegue depois de anos de esforço. Né? Eu queria ver as coisas como eram, não queria ter opinião própria, queria ter opinião verdadeira. Eu quero ver as coisas como estão mesmo. Né? Baseado no negócio do Leopold von Ranke, a função da história é contar as coisas como elas realmente aconteceram. Era isso que eu queria. Eu, quando acho que aos 20 e poucos anos, eu li o livro do Zé Honor Rodrigues. Aliás, é um homem da esquerda, mas é um grande, tremendo historiador, tremendo, sobretudo, tremendo professor de metodologia da história. Eu li o livro que se chama A Vida e História, que é uma coleção de ensaios sobre os grandes historiadores, Leopold von Ranke, Jacob Burckhardt, né, Mommsen. Isso aí fiquei absolutamente fascinado. Então, a ciência histórica, quando você vai ver, ela é muito mais exata do que as ciências exatas. Para usar um exemplo do próprio Max Weber, ele diz o seguinte: é mais fácil você prever o resultado de uma eleição do que você dizer em quantos fragmentos vai se quebrar uma pedra que você joga do 20º andar. Na verdade, não dá para saber. Quando você vai ver que tudo na ciência física é probabilístico, né? Então, bom, às vezes na história não é tão probabilístico assim, tem coisas que você tem certeza absoluta. Né? E a ciência histórica progrediu muito desde o Leopold von Ranke até hoje, é uma coisa extraordinária o que os caras conseguem fazer em matéria de história. Mas parece que todo o encanto e o atrativo disso não toca nessas pessoas. Elas nunca pensaram assim: eu quero saber o que está realmente acontecendo. Nunca tiveram esta ideia. Nunca lhes passou pela cabeça. Aliás, muitos nem acreditam que isso seja possível. Eles já partem do princípio de que é tudo discurso ideológico. Então eu decidi fazer mais um. Digo, mas será que é mesmo tudo ideológico? Eu penso no meu próprio caso. Como o meu discurso poderia ser ideológico se eu não tenho grupo de referência nenhum? Zero. Hã? Se eu, portanto, estou livre para falar contra ou a favor, qualquer um. Que eu quero. Posso errar como qualquer um, claro. Mas o problema não é o erro, o problema é a distorção ideológica. Agora, se o indivíduo me filia a um grupo, da imaginação dele, então naturalmente ele vai interpretar tudo que eu disse como ideologia, discurso ideológico a favor desse daqui. Então, fica aí a pergunta. Tem muita gente indignada com o Petrolão, com o Mensalão, com o negócio do BNDES. Agora também com esse festival de puxar saquismo. Bom, meu filho, depois que as Forças Armadas desfilaram num recinto fechado assim, para se defender do povo e ficaram dançando funk para a presidenta, o que mais você pode esperar deles? Né? Na verdade, assim, esse general Vilas Boas, o comandante do Exército, quando ele fez uma exposição sobre ameaças externas, e botou lá um quadro das ameaças externas do Brasil, e não tinha lá Folha de São Paulo, eu falei, ih, já entendi. Mas não quis denunciar ainda. Falei, bom, vamos esperar algum dado, uma informação. Não precisei esperar muito, porque ele mesmo deu a informação. Nós temos perfeita unidade de ideais e propósitos com o senhor ministro, o homem do Folha de São Paulo. Quer dizer, você é réu confesso, Vilas Boas. Não vai tentar me enganar, não vem com desconversa, não vem com blá blá blá blá, as coisas, as tradições, a pátria, não vem bater no peito para mim. Né? Vocês são todos empregadinhos do Folha de São Paulo, todos. Se estão ganhando dinheiro ou não com isso, não sei. Tá certo? Mas eu sei que às vezes a aprovação de um grupo e um sorrisinho do seu ministro vale mais do que dinheiro. Não é isso? Então, todo mundo fica indignado com essas coisas, mas o problema central, que é essa destruição da alta cultura e a invasão dos postos de formador de opinião, de intelectual, por gente como esse coronel Maete, ele não está causando indignação suficiente. Mas esta é a raiz de tudo, meu Deus do céu. Vocês releiam o Imbecil Coletivo, eu que estou recomendando, releiam o Imbecil Coletivo, vejam como a coisa estava 20 anos atrás. Já estava muito grave. Né? Depois é muito pior. Isso sempre, pior sempre neste sentido. Quer dizer, pessoas cada vez mais analfabetas, cada vez mais despreparadas, cada vez mais presunçosas. Eu digo, essas pessoas têm que ser varridas do debate público. Elas podem dar um palpite num botequim, uma coisa assim. Não pode espalhar para o povo inteiro. Não pode botar isso num livro. Você não pode botar na internet, porra. Para multiplicar em milhões de exemplares da porcaria. Não basta você. Não cabe discussão, cara. Não pode discutir com esse coronel Maretti. Porque não se trata de refutar ideias, mas de infundir inteligência na cabeça do imbecil. O que não está no meu poder. Eu posso ajudar você a desenvolver sua inteligência se você a tiver, que é o caso de todos vocês. Vocês querem desenvolver? Bom, eu sei como é que faz. Faz isso, faz aquilo, lê isso, lê aquilo. Tenta tal coisa, faz tal experiência. E 100% dos meus alunos dizem que ficaram mais inteligentes. E ficaram mesmo, que a gente vê pelas coisas que fazem, por aquilo que escrevem. Né? Mas com um cara desse que acha que já sabe, eu não posso fazer nada. Esse é incurável, não tem jeito. Esse não tem jeito, o Vilas Boas não tem jeito. Vocês viram o artigo que eu fiz sobre o discurso do Vilas Boas. Fala, as Forças Armadas existem para garantir a estabilidade. Eu digo, mas, pera, estabilidade é uma qualidade, não é uma coisa. Né? Existem coisas estáveis, né? Por exemplo, eu coloco esta garrafa aqui, ela fica de pé, eu coloco esse cigarro ali, cai. Ele não tem estabilidade, ela tem. Então, estabilidade do quê? Ele não diz. Então, isso é um raciocínio fetichista. Porque a palavra estabilidade evoca uma coisa boa. Ou nós sabemos qual é a estabilidade do poder do Folha de São Paulo. É intocável, ninguém vai tocar. Ele não precisa do apoio da população para isso, porque eles têm o dinheiro, eles têm os cargos, eles têm a caneta na mão e têm as armas na mão. Com tudo isso, essa coisa não será estável jamais. Por quê? Porque você tem 99% da população contra. E por quê? Doravante, com este procedimento destes militares, logo nós veremos o pichuleco fardado flutuando nas ruas e veremos generais serem tratados como foi tratado esse seu Adams. E serão tratados assim com toda a justiça. Sei lá, vai procurar sua turma, vai procurar a turma do Foro de São Paulo, vai puxar o saco do Aldo Ribeiro, não queremos saber de você. Mas, não? isto vai acontecer, quer dizer que a longa conquista do prestígio das Forças Armadas, que em pesquisa atrás de pesquisa se mostrava a organização mais confiável para a opinião pública, tudo isso em um dia, os três patetas demoliram, e ainda vem o advogado deles com esta defesa idiota, ridícula, que é pura desconversa ideológica. Então, olha, a pergunta é a seguinte: esse curso existe para que essas coisas não aconteçam mais. Vocês têm a obrigação de crescer e ocupar esses lugares, botar esses caras para fora. Denunciar o charlatanismo, a vigarice, onde quer que apareça. Eu já recomendei muitas vezes aos meus alunos: olha, se vocês estão frequentando a faculdade, isso aqui, aparece o fulano falando besteira, você o desmoralize em público. Se fizer isso uma vez, duas vezes, você vai ter 10 até o fim do curso, porque não vai querer encrenca com você. Então, ele, o inimigo, abriu o caminho para você, né? Não poupe ninguém. Isso funciona, já foi testado. Tá certo? Todo vigarista, no fundo, ele sabe que é vigarista. Só no fundo. Você precisa trazer esse fundo para a superfície. E mostrar: olha, está bem escondidinho dentro de você, mas todo mundo aqui está vendo. Eu já fiz isso com tanta gente, em geral, os caras desapareceram do cenário público. Nunca mais se ouve falar deles. Ficam quietinhos, né? Então, se a gente afastar essas pessoas e botar gente mais qualificada, nós não temos a solução para os problemas nacionais, mas as soluções dependem do imenso diálogo público, do imenso debate público. O que é importante é qualificar pessoas para esse debate público. Qualificar não só intelectualmente, mas também moralmente. Pessoas adultas, maduras, né, que têm experiência da vida. Olha, outro dia eu escrevi um negócio sobre a relação sexual homem-mulher. E vi que era uma coisa que nunca ninguém tinha escrito no Brasil. Pô, mas esses pessoal não têm experiência sexual, nunca transaram. Eles têm, só tem o seguinte: nunca prestaram atenção. Nunca perguntaram: o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu? Vamos expressar a experiência. Essa ideia de expressar a experiência já acabou no Brasil. Todo mundo só quer julgar e dar opinião e vir com frase feita. Eu, antes de você fazer isso, você descreva. Entendeu? Vocês não sabem descrever. Sabe descrever a experiência banal. Bom, quase todo mundo transou alguma vez na vida, né? No mínimo uma. Tem aquele velhinho, professor de sexologia, doutor Volaté. Quem aqui tem relações sexuais todos os dias? Metade levantou a mão. Quem tem uma vez por semana? Não diria levantou. Quem tem uma vez por mês? Quem tem uma vez por ano? Tem um velhinho só. Rindo-se. Mas, meu amigo, se eu tenho relação sexual uma vez por ano, você está rindo. É porque é hoje. Então, mesmo esse velhinho, pô, sabe alguma coisa a respeito? Né? Então, até uma experiência banal, como uma simples transada, o pessoal não sabe expressar. Eu acho que é uma experiência mais complexa, mas experiência religiosa das pessoas, por exemplo. Você não encontra uma descrição, você já vem tudo com frase feita, tomada de posição, indignação. Então, indignação era do quê? Qual é o objeto? É o que eu falei no artigo Chavões em Realidade. O objeto não aparece, coitado. Ele fica fora da festa. Só fica os egos ali, um se afagando ao outro, um ofendendo o outro. É só isso que sobrou. Não tem mais discussão objetiva sobre coisa nenhuma. Só quem pode consertar isso são vocês. Porque ninguém mais está interessado em consertar. E olha, vai demorar. Por isso que eu acho que muita participação política, etc. Agora é um pouco ejaculação precoce, entendeu? Os movimentos políticos, eles não vão dar nada, por quê? Porque não tem liderança, não formou liderança. Tem 2 milhões de pessoas na rua gritando. Eu digo assim: mas o que um líder revolucionário não faria com isso? Eu pensei em vários exemplos: Mussolini, Martin Luther King, Lenin, Robespierre. O que eles não fariam com 2 milhões de pessoas? Derrubavam o regime em 24 horas. Né? Mas em vez disso, os caras pensavam: vamos fazer uma marcha para Brasília, fazer um pedido de impeachment. Quer dizer, é um macro movimento com líderes diminutivos. Então, em vez de os líderes potencializarem o poder do movimento, não, eles o deprimem, né? Transformam numa coisinha de nada e entram na fila para esperar o beneplácito, enquanto o senhor Eduardo Cunha negocia com a outra lá, você me tira do inquérito, que eu tiro você do impeachment. É isso que vai dar. O Congresso é isso, pô. É? E Força Armada é o que vocês viram, né? O nosso, estamos unidade de propósitos com o Foro de São Paulo. Com quem que você pode. Olha, duas semanas antes de sair isso, eu botei no Facebook. Não contem com os políticos, não contem com a grande mídia, né? Não contem com as Forças Armadas, não contem com ninguém. É o povo contra o resto. Ó, o povo tem força. Então, é o povo organizado, derruba tudo isso com a maior facilidade. Agora, se você ficar esperando que um outro faça, não vai acontecer nada. O Congresso vai fazer, Força Armada vai fazer, ninguém vai fazer. Estão todos comprometidos. Com dinheiro ou sem dinheiro, estão todos vendidos. O pior é aquele que se vende de graça. Vende por um sorrisinho do seu ministro. Ao menos se cobrasse alguma coisa, bom. Então tem uma justificativa racional. Então, gente, é isso aí. Hoje acho que não fomos longe demais, então não vou fazer a segunda parte com as perguntas. Então, se houver perguntas, dificuldades, fica para a semana que vem. Agradeço aqui ao Matheus Lacombe pela sua descoberta sobre o negócio do movimento separatista. Eu vou escrever algo sobre isso, vou dar uma divulgação maior, mas por enquanto pelo menos vocês já ficam sabendo da mais uma treta. Tá bom? Então até a semana que vem. Muito obrigado.